limite eu vou. A minha alma partiu, se

que é feito daquela ideia tão justa. Educação, saúde, trabalho e paz. Foi-se no vento e é isso que me custa. Ver o meu cantinho entregue a quem nada faz. E quem está cheio mas trabalha para engorda. Quem está vazio só aperta o cinto mais. Visto essas coisas só o povo é que não rouba. Mudam-se os tempos mas as coisas estão iguais. Para muita gente viver à larga, o pobre é que paga, o pobre é que paga. E as mordomias dessa gente nobre, quem paga é o pobre, quem paga é o pobre. Para muita gente viver à larga, o pobre é que paga, o pobre é que paga. te amar e ter-te junto a mim. Se quiseres eu vou. Thank you.